noite que você me deixa aqui a te esperar. Sim, sem saber a que horas vai chegar. Ligo a TV pra tentar me distrair, mas você não chega e eu volto a insistir. Vê o seu celular, você não atende, qual está o fim?